O nosso tema de hoje é Mundo de Regeneração. Nós falamos já várias vezes que o nosso planeta atualmente ele está enquadrado na classificação de mundo de provas e expiações. E às vezes a gente não sabe muito bem o que significa prova e expiação. Meio confuso fica, né? O que seria uma expiação? Nós sabemos que todos nós somos capacitados de imensas possibilidades. Capacitados de imensas possibilidades de executar o bem. Mas nem sempre a gente consegue. Se nós olharmos individualmente para nós mesmos, a gente sabe que muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que deveria ser feito. Porque as nossas tendências ainda são mais fortes. Muito bem. Quando nós não conseguimos, nós estamos agindo pela nossa vontade e causando alguns desequilíbrios ou desarmonias no todo. Tudo aquilo que eu faço repercute, no mínimo, em outro, mas em todo o círculo que eu me situo. Então, a expiação ela vem como que uma oportunidade para que nós nos deparemos de novo com aquela situação e possamos agir da forma correta. Quando nós observamos, a questão material ela é muito forte para nós e muitas vezes é o nosso ponto de referência para uma análise. Então, quando nós nos deparamos, muitas vezes com limitações físicas, sejam de nascimento ou adquiridas ao longo da vida, nós não sabemos de onde que vieram, o porquê estamos passando por essa dificuldade. Elas podem ser uma forma de expiarmos alguma coisa que fizemos anteriormente. Principalmente numa encarnação anterior ou até mesmo nessa. Mas não só expiações são essas questões físicas. Podem ser uma prova que nós, dependendo da nossa elevação espiritual, possamos ter pedido antes de reencarnar para que através dessa dificuldade nós tenhamos um firme propósito dentro daquilo que nós temos como objetivo. Isso requer uma elevação um pouco grande e acredito que nós, de forma geral, ainda não chegamos nessa etapa. Mas esses são os mundos que nós estamos situados, mundo de prova e de expiação. E as provas, como eu disse, né, são situações para nós aprendermos, testarmos aquilo que nós queremos, como uma escola que nos aplica a prova para saber se aprendemos o conteúdo. E nós estamos, então, migrando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele pode ser considerado um mundo de transição, porque nós estamos saindo de uma situação bastante difícil, penosa, sofrida, para uma situação lá na frente, de felicidade. Depois do mundo de regeneração, vem os mundos felizes, que vai levar muito tempo ainda. Mas, enfim, esse é uma etapa de transição. O que é uma transição planetária que nós estamos passando? Quando nós olhamos para a nossa história, que é longa, porém até as informações são até poucas dentro de todo o contexto, nós sabemos que nos últimos 100 anos existiu uma transformação muito grande, principalmente na questão material no nosso planeta. Nós evoluímos muito na questão tecnológica, na questão da saúde. Se nós olharmos, como eu disse, 100 anos atrás, os recursos que nós tínhamos eram muito menores do que nós temos hoje. A nossa sobrevivência era muito mais curta. O nosso conforto era muito menor. Então houve nesse período, não apenas esses 100 anos, peguei como uma base, mas nós evoluímos muito na questão material. Mas e quando a gente pensa na questão espiritual e moral, ao longo de todo o tempo, a gente não vê uma grande evolução. É o fato que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, parece que nós estamos involuindo, nós estamos andando para trás, nós pioramos. Nos dá essa sensação. porque estamos muito mais aflorados hoje, nós temos muito mais possibilidades de nos manifestarmos do que tínhamos um tempo atrás. Nós temos, hoje tu fala uma coisa numa internet, ela corre o mundo, ela vai parar do outro lado em questão de instantes. E não era assim. Então a nossa voz, ela era muito menos ouvida. As nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, elas não eram tão difundidas. Então, isso nos dá a sensação de que o mundo piorou. Na verdade, somos os mesmos. E como eu disse, evoluímos muito pouco na questão espiritual e moral. E nessa transição que o nosso planeta está fazendo, que está mostrando toda essa ebulição que nos deixa confusos, é como que uma última possibilidade de nós nos situarmos. Do que realmente nós somos? Nós temos a vocação para o bem? Ou continuamos querendo manifestar apenas aquelas vontades, aqueles desejos, aquelas tendências que ainda existem muito fortes dentro de nós? Porque nessa migração, e aí a gente pega até textos de Jesus que fala lá nas parábolas da separação, da colheita, onde ele fala de joio e de trigo, deixa que cresçam. Porque depois, na hora de colher, vai ser feita a separação. De que lado nós queremos ficar? Nesse dia a dia nosso, a todo momento nós temos possibilidade de fazer escolhas. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. A questão é, nós temos consciência do que nós estamos escolhendo, do que nós estamos falando, do que nós estamos teclando nos nossos aparelhos, para quem nós estamos verbalizando isso tudo, qual é o sentimento que toma conta de todas essas questões que nós colocamos para fora, porque o sentimento ele é carregado de muita energia, então muitas vezes nós estamos manifestando algumas coisas que não são tão boas. No livro da Gênesis, ele tem um pequeno parágrafo que ele nos diz o seguinte: os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, que é aquilo que eu disse da evolução tecnológica material, que foi um grande progresso quando nós comparamos até há pouco tempo, com 100 anos. E eles progridem moralmente pela depuração dos espíritos que o habitam. O que, que é depuração? Tornar puro, tornar limpo, depurar. Então nós precisamos tirar de nós essas... Eu poderia dizer até, nós temos que deixar de ser quem nós somos. Porque do jeito que nós somos, nós estamos colhendo os nossos resultados todos os dias, das dores e sofrimentos que chegam até nós. Quando nós interpretamos tudo que está ao nosso redor, nós interpretamos de acordo com aquilo que nós trazemos dentro. Então, quando eu olho o mundo e digo que o mundo é ruim, é porque eu tenho que transformar aqui dentro. Quando eu olho o mundo e digo que o mundo é bom, é porque aqui dentro existe alguma coisa que está comparando e está aceitando o que eu estou vendo, ou a forma como eu estou vendo. Mas esse processo de depuração, que foi falado há muito tempo, ele precisa ser feito para cada um de nós. Ele diz que nesses mundos, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal. Nós esperamos muito do mundo, do externo, que as coisas se resolvam. Nós esperamos que as soluções venham prontas para nós. E nós sabemos que as soluções, elas são criadas, feitas, trabalhadas por cada um. Cada um de nós é um, só que quando nós nos juntamos, nós formamos muitos. E nos juntar significa o quê? Como ele diz ali, a predominância do bem sobre o mal. Nós temos que ter práticas boas, verdadeiramente boas, para começar a transformar, a auxiliar essa transformação. Nós estamos nesse período já de transição há muito tempo. Mas esse período ele tem um tempo. Eu falei, os tempos já estão quase que no fim desse período. Então nós temos que demonstrar, como que se diz, de que lado nós vamos ficar, se nós vamos colher o joio ou o trigo, o que nós plantamos, qual desses dois nós plantamos, então aí vai a nossa escolha. É um assunto esse muito interessante, muito vasto e muito amplo de ser divulgado. Tem muitas coisas que falam sobre esses mundos. Para ter uma ideia, existem 5 classificações de mundos e nós estamos na segunda. Então, veja só o quanto nós ainda temos que caminhar como espíritos que somos. Para continuar com vocês, Ademir.